e poi bomba. Todo meu batuque tem um toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração é vermelho. De vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa avermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore avermelhou. O fogo de artifício da vitória avermelhou. A ideologia do folclore avermelhou. O fogo de artifício da vitória avermelhou. A festa é mais intensa no meu boi. A raça não se cansa de brincar. O ritmo não para porque é assim que gosta a batucada. O mundo gira junto com você. Pois é bem melhor pra ser feliz. As luzes se confundem com o som e o balanço da toada. Vem dançar, vem brincar, o boi mais querido. Vem amar e ficar com o garantido. Teu calor, teu amor, tem sabor, guaraná, alcunhã. Tá que tá, meu pomar, vamos lá ver o sol da manhã. Tambores casa levando esse amor que um dia surgiu. O amor dessa imensa galera azul e branca do povo do Rio. Amazonas, caprichoso. Eu vou cantar, eu vou dançar, não vou falar, não vou zumbar. Eu vou cantar, eu vou dançar, não vou falar, não vou zumbar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou te amar, eu vou gritar. Caprichoso, caprichoso, caprichoso, boi do povo. Caprichoso, caprichoso, caprichoso, boi do povo. Sangre caliente. Eu vou brincar, quero te ver feliz, tirando sem parar. Vou deixar canto azul e branco do meu boi. Minha galera dança e canta pro meu boi. Eu vou brincar de boi eu vou brincar. Quero te ver feliz, tirando sem parar. Vou deixar canto azul e branco do meu boi. Minha galera dança e canta pro meu boi. Você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor. De Parintins você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor. Euforia! Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender. Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. En este verano que viene llegando, disfruta de la arena, el sol y el mar. Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar. En el nuevo milenio tú disfrutarás, y toda la radio tú le escucharás. Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar. Mira la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar. Sao, sao, sao, y con euforia baila hasta el final. Un paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar. Sigue meneando la cintura sin parar, su movimiento súper rico para bailar. Un paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar. Sigue meneando la cintura sin parar, su movimiento súper rico para bailar. Palmas arriba, las palmas arriba. gozar.